Todos morriam. Era a única certeza. Mas Enoque simplesmente desapareceu, deixando sua tenda vazia e sem corpo. Por que a história apaga sua morte? O pergaminho amarelado de Gênesis capítulo 5 registra uma lista monótona de patriarcas e túmulos. Por que o texto sagrado apaga subitamente a morte de Enoque? Vamos examinar os manuscritos antigos para entender o destino daquele que simplesmente desapareceu. A genealogia que se estende após a expulsão do Éden é marcada por um ritmo pesado e implacável. O texto hebraico constrói uma cadência fúnebre, repetindo a mesma fórmula para cada geração. Adão viveu 930 anos e morreu. Sete viveu 912 anos e morreu. Enos viveu 905 anos e morreu. O cinzel do tempo gravava a consequência final da queda em cada linhagem. A morte era a única certeza inquebrável do mundo antigo, a herança garantida de todos os filhos do pó. Até que a pena do escriba chega à sétima geração. O registro de um homem chamado Enoque quebra o padrão milenar de forma abrupta. O texto não descreve uma doença, não relata uma velhice avançada, nem menciona o luto de sua família. O versículo 24 diz apenas que ele andou com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. A palavra hebraica usada para registrar este evento é lakat, um verbo que denota ser arrebatado, levado fisicamente de um lugar para o outro. Não há ossos para serem sepultados, não há um monumento de pedra no deserto, apenas uma tenda vazia e um silêncio profundo que ecoaria por milhares de anos. Os patriarcas anteriores deixaram clãs extensos e túmulos conhecidos que marcavam o território de suas tribos. Suas mortes eram eventos públicos, registrados com precisão matemática para provar a continuidade da raça humana. Mas a tenda de Enoque simplesmente amanheceu vazia. Seus rebanhos ficaram sem pastor e seu cajado de madeira foi deixado para trás sobre a areia. O cajado de madeira deixado sobre a areia nos força a olhar para o mundo violento que cercava esse homem. O livro de Gênesis posiciona Enoque como o sétimo a partir de Adão, na linhagem de Sete. O número Sete, na mentalidade do Antigo Oriente Próximo, carrega o peso da completude e da perfeição. Ele não existia em um vácuo espiritual. A terra daquele período estava mergulhada em uma escuridão crescente. Na mesma sétima geração, mas na linhagem amaldiçoada de Caim, reinava um homem chamado Lameque. Os registros antigos mostram Lameque empunhando uma espada de bronze, entoando o primeiro cântico de vingança e sangue da história humana. O contraste entre os dois lados da árvore genealógica é absoluto. Enquanto a civilização de Caim forjava armas e multiplicava a morte, Enoque escolheu um caminho invisível aos olhos de sua geração. O texto hebraico usa a expressão Halak et Elohim. A tradução literal é que ele caminhava continuamente ao lado de Deus. Não é a descrição de um transe místico ou de um ritual de sacrifício sobre um altar de pedra. O verbo halak descreve o ato físico e cotidiano de dar passos junto com alguém, uma intimidade relacional que o ser humano havia perdido desde as sombras das árvores do Éden. Mas essa caminhada teve uma duração curiosamente curta para os padrões da época. Enoque viveu na Terra por 365 anos. Para o leitor moderno, parece uma eternidade, mas comparado a seu filho, Matusalém, que alcançaria os gigantescos 969 anos, a vida de Enoque foi interrompida no auge de sua força. 365 é o número exato de dias de um ano solar completo. Um ciclo perfeito. Os comentaristas rabínicos antigos debateram essa idade por séculos. Alguns argumentaram que sua partida prematura foi uma forma de proteção divina, um resgate antes que a corrupção do mundo antediluviano pudesse contaminar sua caminhada. O homem de 365 anos desapareceu antes que as águas do dilúvio começassem a se formar nos céus. O historiador judaico Flávio Josefo, escrevendo no primeiro século, registrou que Enoque retornou à divindade. A tradição oral dos hebreus preservou a ideia de que ele não experimentou o terror da separação da alma. Sua vida foi um círculo temporal fechado, sem a linha de chegada que definia o destino de todos os outros mortais. Mas a linha de chegada ausente no pergaminho de Gênesis não foi o fim da história. Na primavera de 1947, um pastor beduíno atirou uma pedra dentro de uma caverna escura nas falésias de Qumran. O som de cerâmica quebrando revelou a maior descoberta arqueológica do século XX. Dentro das ânforas de barro, escondidas por quase 2 milênios, estavam os manuscritos do Mar Morto. E entre os rolos de couro desgastados pelo tempo, os acadêmicos encontraram fragmentos em aramaico de um texto monumental, o Livro de Enoque. O que os guardiões desses pergaminhos do deserto sabiam sobre o arrebatamento do patriarca que a narrativa tradicional preferiu ocultar? O texto encontrado em Qumran, chamado Primeiro Enoque, expande os poucos versículos de Gênesis em uma epopeia cósmica impressionante. Nesses rolos antigos, Enoque não é apenas um pastor piedoso que desaparece. Ele é elevado à posição de escriba da justiça celestial, um embaixador humano circulando entre a terra e os domínios invisíveis. A narrativa descreve que durante seus 365 anos, ele testemunhou a descida dos sentinelas. Segundo o manuscrito, 200 anjos caídos desceram sobre a neve do Monte Hermon. Eles cruzaram a fronteira do reino espiritual para se misturar com as filhas das mulheres, ensinando a arte da guerra, a metalurgia das espadas e os feitiços de magia. Essa transgressão gerou os Nifilim, os gigantes que devoravam os recursos da terra e espalhavam terror. O livro de Enoque registra que o clamor do sangue derramado subiu aos céus. O julgamento divino foi decretado contra os sentinelas rebeldes, condenando-os a serem aprisionados na escuridão. E é aqui que a figura do homem que andava com Deus ganha uma dimensão assombrosa. Os anjos caídos, destituídos de sua glória e aterrorizados pelo julgamento iminente, não podiam mais falar com o Criador. Eles precisavam de um mediador. Em uma inversão completa da ordem natural, seres celestiais imortais procuraram um homem de carne e osso. Eles pediram que Enoque escrevesse uma petição de perdão e a lesse diante do trono divino. O homem que seria arrebatado tornou-se o advogado dos anjos que caíram na montanha. O rolo de couro de Qumran descreve que a petição escrita por esse advogado humano foi rejeitada pelas cortes celestiais. O manuscrito detalha como o patriarca foi levado em uma jornada através dos ventos do norte, transportado para além das montanhas de granito e dos oceanos primitivos. Ele descreve palácios construídos com pedras de granizo e chamas de fogo. Uma arquitetura impossível que nenhum olho humano havia contemplado desde a fundação do mundo. Nessa ascensão, ele recebe a resposta divina que os sentinelas não encontrariam paz. A precisão astronômica e meteorológica do livro impressionou os acadêmicos modernos. O texto contém calendários solares detalhados, mapeamento de portais celestes e visões do julgamento final. Mas por que um documento tão influente foi deixado de fora da maioria das Bíblias que conhecemos hoje? A resposta envolve séculos de debates entre rabinos e pais da Igreja. O texto era considerado sagrado por muitas comunidades judaicas do primeiro século. A comunidade de Qumran copiava-o exaustivamente, valorizando-o tanto quanto os livros de Isaías ou de Salmos. O próprio Novo Testamento carrega as marcas inegáveis dessa influência. A Epístola de Judas, preservada no cânone bíblico ocidental, cita o livro de Enoque de forma direta e literal. No versículo 14, Judas escreve: "Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos." Uma citação exata do primeiro capítulo do rolo encontrado no Mar Morto. Os primeiros cristãos liam e reverenciavam a obra. Tertuliano, um dos pais da Igreja primitiva, defendeu ferrenhamente sua inspiração divina. Mas à medida que os séculos passaram, a narrativa detalhada sobre anjos caídos e cosmologia complexa tornou-se desconfortável para a ortodoxia emergente. No quarto século, o livro começou a ser suprimido. Os líderes religiosos temiam que as descrições literais de anjos procriando com mulheres gerassem heresias e confusão teológica. O texto foi gradualmente apagado das listas oficiais de livros sagrados no Ocidente. Sua sobrevivência dependeu de um fio frágil. O texto completo foi preservado apenas na Liturgia das Montanhas da África. A Igreja Ortodoxa Etíope manteve o livro de Enoque em sua Bíblia por mais de 1.500 anos, copiando os manuscritos em sua língua nativa, o Ge'ez. Enquanto a Europa esquecia o escriba celestial, os monges etíopes continuavam entoando suas visões à luz de lamparinas de azeite. As lamparinas de azeite dos monges etíopes iluminaram a resposta que o Ocidente havia enterrado. O apagamento da morte de Enoque no livro de Gênesis não foi apenas uma anomalia literária ou um detalhe esquecido pelo escriba. Foi a primeira craca na estrutura implacável da mortalidade humana. A narrativa de sua vida responde à maldição do Éden com uma prova física irrefutável. A morte, que parecia ter autoridade absoluta sobre toda a linhagem de Adão, encontrou uma exceção. Tanto o texto canônico quanto os manuscritos extra-bíblicos de Qumran concordam em um ponto fundamental. A intimidade contínua com o divino, o ato literal e diário de caminhar lado a lado com o Criador, alterou a própria constituição do patriarca. Ele não precisou cruzar o Vale das Sombras nem deixar ossos para trás. Ele foi transladado para fora do tempo, preservado como testemunho antigo de que o pó da terra pode suportar a presença eterna. A tensão entre a mortalidade que nos consome e o mistério daquele que foi levado vivo continua desafiando os limites da compreensão acadêmica. No nosso próximo episódio, investigaremos a Torre de Babel, mito ou história real, onde a humanidade tentou cozer tijolos de barro para forçar sua entrada nos domínios celestes, enquanto as pegadas na areia de um pastor solitário continuam apontando para o caminho mais silencioso em direção ao alto.